Muito boa noite, ouvintes da Antena Web. Está no ar mais uma edição de Flutuar. Este programa que nos trará meia hora de música, especificamente em flauta. Espero que apreciem e que tenham uma ótima audição. Eu volto já a seguir. Continuem connosco. Thank you. sabe que todos os sábados, a partir das 21 horas, aqui na Antena Web, tem um encontro marcado com a música de flauta em todas as suas vertentes à volta do mundo. O Flutuar é um programa que nos traz meia hora de música, especificamente desse instrumento. Espero que tenham todos uma ótima semana. Eu volto no próximo sábado com mais música de flauta para todos. Fiquem bem.